Thank you. Diga. Inicie e chame para ingressar na parte principal, voo. Salvador, bom dia, Roxamer 62, informe, informação, hotel. Pena 625, não. Prepara a chegada dela, só um minuto, cópia. Para dar ela, aguardando a cópia, 62. 6251, se tiver estacionamento, número 5. Autorizado, Tino Taxi, deixa eu ver. Tomará. Salvador, é o TAN 3171, sentido ao hotel. Izuna 7 indo para Guarulhos, prepara a CDL, agora ele cobre. Da Helena Mótima, confirma. Ah, sim, da Helena Mótima. Aerotrack 2866251, nós temos 151 a bordo, galeão, e a nossa autonomia é de 5 horas e 30 minutos. 5 horas, siga a via Índia para o ponto de espera, controlador 1895, ajuste 1019, confirme o PAB. 151. 151. Gente, bom. Obrigado, bom dia. Está 317 no ponto copa? Afirmo Delta 3171, não. Autorizado, 320 para Guarulhos, na entrada da pista 10, saída da El e da transição Motia, interceptando informes 110 e sai conforme rota. Controle 120, décima 8, responda 5433. Autorizado, 340 para Galeão, via Rampes do 110, Delta 10, curva direita, saída da El e da Monte, 4, responda 5433, controle 1208. Ruta 3171, só confirmando nível 320. 320, aqui, chama para pushback, acionamento, controlamento correto. Camarão, tá. Oxené 6251, bom dia, autorizado NR decolar pista 1-0, vento 1-60 graus, 5 mais. Autorizado NR decolar pista 1-0. Correto? Sim, motorizada a decolagem. 160 com 5 mais. Portback, estacionamento, TAM 3971, no gate 6, meia dúzia. Motor Jorge, TAM 3971, na chama táxi. Para o táxi, TAM 3971. Controle, boa noite, 6251, da chama, decolando a pista. 6251, contato radar, decolagem, suba para 36, voo 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo para 360, 6251. Paquistão 3171, bom, 1983, 3 horas e 30, Galeão. 171, siga via Índia para o ponto de espera, lá torre 1895, ajuste 1019, bom voo. Via Índia, ponto de espera 210, lá 1895, 1019, então 3171. Canema 251, no chão do centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.25. 251 no 3325, muito obrigado, até o ponto de Tá 3171, autorizado em N, colapso 1-0, vento 1-4-0 graus, 5 nós. Autorizado em N, decolada 1-0, tá 3171. 271 decolou aos 47, agora o controle 120, décima 80, boa viagem. 080, tá 31971, não bom trabalho. Controle Salvador, eu tô 31971, decola, usando 1500 pés. 31971, contato com radar na decolagem. Suba para nível de voo 320, autoridade de voo direto líder. 320, girando líder, outro 3171. 31171, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterno 33.25. 251-133-25, tá? 3171, bom trabalho. Bravo, Salvador, voo 9961, bom dia. Bom dia, 9961, prossiga. 9961, tem uma informação a Delta no gate 09 para autorização de tráfego. Pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado para o Galeão, nível 360, roda pista 10, saída da El, lida após o Ibirume, recebe TP 90857, sai conforme rota. Controle Salvador 120.8, transponda 5453. É só confirmando transponda 54? 53. Ciente, Galeão, vila 360, decolada 10, na saída da El, após Israel voa Leda, e Leda voa posição Irume, para interceptar a B9257. O controle Salvador aperta na frequência 208 e o transponder 5453, voo 9961. 9961, deixa para feedback somente. Só confirma o ajuste da temperatura agora em Salvador, que o atisa é de 2 horas atrás. Fechou. 1019 e a temperatura 23. São as informações.